madrugada, caindo no meu caminho. Na rua abandonada, eu ando triste sozinho, sereno, a minha amada, se encontrar em outro ninho e não no meu. Da madrugada, amigo que Deus me deu, sereno, da madrugada, caindo nada, eu ando triste sozinho, sereno, a minha amada, se encontrar em outro ninho e não no meu. Sereno da madrugada, amigo que Deus me deu.